velho, vai dar olé lá na Coreia ou no Japão. Vai lá, Brasil, vai dar o troco no time francês. Vai lá, Brasil, bater milhões de corações mais uma vez. Vai lá, Brasil, e mostra para o mundo inteiro que o Brasil é o primeiro no samba e no futebol. Explode a galera de emoção. Eu quero, quero ser, ser de novo campeão. Explode a galera de emoção. Na Coreia ou no Japão, Brasil penta campeão. Explode a galera. Yeah.